volta. Nós não caímos na derrota, ladrão. Largue o cano, irmão. Saia dessa vida louca. Tira essa touca da cabeça se não quer sujar ela de sangue. Saia dessa vida bandida. Larga as armas, saia da conduta. Filha da puta, se não quer morrer, se quer sobreviver, mano, larga o cano, senão vai ter consequências mal. Aqui quem manda rima é fato criminal. Local, vagabundo, marginal. Paga pau, vocês vão se fuder se não escutar os nossos conselhos. Marginal, caia na real, que para sobreviver tem que ter cara de pau. Senão vai ficar mal no hospital. Eu te disse, saia dessa vida perigosa. Não te atire nas cordas, acorda pro mundo real. Aqui quem manda rima é fado criminal. Não é? Não é? Eu vi o crime premeditado, não sabia o que tinha acontecido. Só descobri que o cara que mataram ali era bandido. Mano, escutei a voz, não me mata não. De repente o cara morre na minha frente. Antes do maluco apagar, ouvi ele dizer: não me mata não, eu não quero morrer. Pois é, não adiantou, os caras atiraram sem dó. Foi mais um vacilão que virou pó. Agora já era, o sofrimento acabou. Aquele cara que se julgava um bandido acabou morrendo com uma pá de tiro. Talvez se ele tivesse escutado o meu conselho, não tinha morrido assim tão cedo. Mas quando queria ajudar, ele não queria me escutar. Olha onde ele foi parar, entrou nessa droga de vida, foi pra se ferrar. Agora não adianta chorar, não adianta chorar. Saia dessa vida, a vida é louca, senão tu vai morrer com tiro na boca. Saia dessa vida, a vida é cruel, senão tu vai sentir o gosto amargo do céu. Saia dessa vida, a vida é louca, senão tu vai morrer com tiro na boca. Saia dessa vida, a vida é cruel, senão tu vai sentir o gosto amargo do céu. É, nós sempre te demos conselho, não é, irmão? Sempre. E nós sempre tentemos te ajudar, e você não quis escutar. Se você seguiu é ficar, você vai bem. Mano, então, larga o cano, segue Deus. Deixa ele te conduzir, porque a luz dele é a cura. Então procura a igreja. Eu não sou nenhum irmão, mas eu mando a rima pra conscientizar os manos. Não é, irmão? É isso aí, vou soltar o verbo, mandar a realidade desse inferno, aonde só sobrevive quem é forte, ou que depende da sorte. A hora de muito já chegou, e olha o que sobrou, a dor de mais uma mãe, que perdeu o seu filho morto, pelo mesmo motivo, ocasionou a própria morte. Esse foi o seu destino, o crime só leva o mais fraco pro lado obscuro. A criminalidade não admite falha, se errou já era, sente o fio da navalha. Procurar o caminho mais fácil é pra sentir o aço. Aí acaba mais um sendo derrotado e sem espaço. Aí já era, um abraço. Saia dessa vida, a vida é louca, senão tu vai morrer com tiro na boca. Saia dessa vida, a vida é cruel, senão tu vai sentir o gosto amargo do fel. Saia dessa vida, a vida é louca, senão tu vai morrer com tiro na boca. Saia dessa vida, a vida é cruel, senão tu vai sentir o gosto amargo do fel. Saia dessa vida, a vida é louca, senão tu vai morrer com tiro na boca. Saia dessa vida, a vida é cruel, senão tu vai sentir o gosto amargo do fel. Saia dessa vida, a vida é louca, senão tu vai morrer com tiro na boca. Saia dessa vida, a vida é cruel, senão tu vai sentir o gosto amargo do fel.